Eu me lembro dele, de sua sombra que atravessava os quartos por onde ele passava, de sua voz que matava os sentidos, de sua morte que nunca veio. Ele não amava ninguém. Sua vida foi roubada por ele mesmo. Ele me conheceu num dia morto e me esqueceu quando foi pro inferno. Seu sangue ainda corre nos cantos da casa. Seu cadáver ainda está deitado.